805, centro Recife, restringe a sua subida ao nível 350. 350, 905. Bom, 730, mantém a nível 370, sendo agora 5 Recife. Motor 2, também 85, alternativo 245, 0760. Chame o centro, frequência 12685. E passando ao centro, 12685, 1805. frequência, mantenha nível 370. Vamos ver se tem condição de ter o seu UR na hora aí. Vai chegar uma aeronave aí. Presente voo na rua do Romeu Foxtrot 018. Voo do Romeu Foxtrot 018, prepare a chegada a Aracaju. Controle 1-1-9-35, bom voo. Passa 1-1-9-35, obrigado, boa noite. Chame Recife 12685. Recife 2005, 606, obrigado. 714, pronto para o ajustamento, posição 5. Autorizado, chama para o táxi, 714. E depois chama para o táxi, 714. É o Gol 896 para autorização, João Pessoa, informação brava. 896, já temos sua autorização, pronto para cópia? É, prossegue. 896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58. Até Recife, após direto. Saída ROM, transição Melim. Decola da 28, curva direita, controle 119.35. Aciona 5071, coteja. 1896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, Recife, após direto. Saída Aron, transição Berlim. Decola da pista 28 com curva direita, o controle 119.35 e aciona 5071, Bono 891. 896, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. 896. Quatro com 159 a bordo, autonomia de 2 horas e 16, alterna Recife. Gente, 1714, 159 a bordo, altímetro 1015, táxi via Juliette Alfa, no reporte pronto no ponto de espera da 28. Via Juliette Alfa, reporte pronto lá no ponto de espera da 28, com 1714. Boa, o voo no 896, solicito pushback acionamento, gate 03. Autorizado, chama pro táxi no 896. Chama na 896. Salvador, voo 714, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Voo 714, a linha decola da 28, vento 230 graus com 7 nós. A linha decola da 28, voo 1714. Gono 896, solicito táxi com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 e alternado Fortaleza. Prossiga, 734. Não vou. Agora chama 2685, alterna 12545, 734, não vou. Bono 0 no 5, táxi via India e Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 28. E Alfa, ponto de espera 28, Bono 896. Sauba. Penta no 714. Chame o centro, frequência 12685. 2085, 714.